silêncio mexe com o instinto. Por isso reflito e digo que esse mundo está em declínio. Delírio do raciocínio, não, a base é um mito. Não, viajo com chá delírio, tenho consciência, não minto. Nas madrugadas viajando, naquele flashback sem back. Vou de reggae escrevendo que nunca vou dar um break. Apenas 17, vejo que o rap me segue na febre de compor pra mandar um incentivo pros moleque. No expresso da dor vejo os manos que sobe, que desce o morro de bike pra tampar de barra forte até de Alfa Mac. Cansativo e sem dinheiro pra pegar a cara a condução. O jeito é subir no perigo de rabeira de busão e caminhão. Assim que Araci e Antenor vão do jeito que for, o importante é que ele corre feito com amor. Monte Carlo, minha quebra bem ali na descida da Parrota, perto da Barroca, onde fortaleci nas quedas e superei derrotas. Tamo aí na luta, na humildade hoje e sempre. Guilherme, meu nome, vulgo do rap, sub-louco resistente. Esperança, fonte nascente, vinda da alma. Pra quem colocou nós, só nos restam as palmas. Eu bato palma pra quem representa de conteúdo interno. Pois paz, justiça e liberdade pra todos é o que quero. Olho para trás, vejo tudo que se passou e sinto aqui dentro que isso ainda não acabou. Desde os 13 na luta, trabalhando, estudando, dormindo na carteira da escola pra recuperar o sono. Perdido por chegar no trampo, tarde de madrugada e depois quase se matar pra recuperar as aulas. Mas não desisti, persisti, estou aqui fazendo o que sempre quis. Subindo nos palcos, sentindo adrenalina. Desde a primeira vez em que mandei minha rima, muito nervoso, tenso lá dentro do camarim. Seria dar certo ou não, enfim. Subi e foi a expressão do sentimento, rapaz. E um jeito voraz, sempre em busca da paz. Eu quero ver um falar de minha correria. Sou favela, sou mesmo, sou periferia. O canto ameniza a dor quando pego e faço sentimento de dentro pra fora. No verso arregaço, mostra a todos que sonho se conquista com determinação. E graças a Deus consegui realizar com fé no coração. Saudações a todas as quebradas do interior paulista e aos quatro cantos desse nosso país. Paz, muita paz.